Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora, o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Das flores. O croco tá na área. Meu amor, e tá chegando a primeira, assim, ó, pra galera endoidar, enlouquecer. O bagulho vai endoidando agora. O bagulho endoidou. E doido, vai! Bagulho doido. Tá doido! Bora que o bagulho vai doidando e o Patrese detonando! Detona! Uma atrás da outra agora! No batidão! Uhul! E a galera vai no caqueado e chama tudo assim, vai! Vamos aqui! Porta do batidão, no batidão, e a galera tá no rock! Hoje eu tô de rock e ele vai me segurar. Te segura! Toma! Toma essa pressão! Toma! Uma atrás da outra, agora! Rapaziada, família R também, já apresento com a gente, um abraço aqui do Patrese. Vamos pra cima, pra cima. Vai, toma. E só quem tá feliz, joga tudo pra cima. E só quem tá solteiro, joga pra cima também. E bate na palma da mão. Vai começando, e o Patrese detonando. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Arrepiando. Vem-te embora, caçadores. Agora é incrível. Toma. DJ. Isso não é legal. É muito caqueado. Tô passando mal. Meu parceiro Miltinho também aí. E aqui comigo agora, se você é Miltinho. Agora, hora. Tô passando mal. Praia, baby. O tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. E bota no... no 12, no 12, no 12, é gente! Eu tô brigado com a mulher. O quê? Fuga nela. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo que me espera. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escuro. Empurra nela, empurra nela. Empurra, empurra no escuro. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escuro. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escuro. E não adivinha, não adivinha, não adivinha. É o Croco na área! No setor do bezerro hoje! Bora, produtor Leandro! Pra cima! É muito caquinhado! Patrese! Toma! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Aí Camila Guiar, da TS comigo, a Camille também, as irmãs metralha lá aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma. É a nova! Ô louco, ô louco, a novinha de sair. Tá louco, é? Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o pro... Então toma, toma! Ô louco. DJ pra trazer! Ô louco, ô louco, a novinha de shot. Só na manha, na moral! Crocodilo tá mordendo, o crocodilo tá maluco. O quê? Deixa tudo no escuro. Tudo no escurinho, escuro, tudo no escurinho. Escuro, tudo agora no... toma! Uma dentada, toma, toma, uma dentada, toma, toma, toma. Uhul! Dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma dentada. Orião, Orião! Toma, toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, que é o Yuri Havaiano e o MC Dourado, novinha rebolando. E aí, chocolatinho? Meu parceiro Leonardo dos Humildes também, já presente com a gente aqui, ó. Um abraço a você, Leonardo. Aqui do Patrese, garoto. Treino mecânico também na área. Novinha de shortinho, olha o coco. Ô louco, ô louco, olha o coco no meio do povo. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho, olha o coco. Tá todo mundo louco, louco, louco, louco, malucão, malucão, malucão. Galera do Leão, jogando a mãozinha pra cima. Galera do Remo, assim, assim, assim, assim, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. O quê? Honra essa camisa. E a galera do Papão joga também! Vamos pra cima, Papão! O quê? Quero gritar campeão! Vamos pra cima, Papão! Quero gritar campeão! Tá de vir! Pra cima! Vem dançando, vem dançando com o animal. Vem dançando, vem dançando. Vai! DJ Patrese. Pra cima, tudo pra cima, vai! E grita! Como é que é? Pra cima! Pra cima! Dá de processo! DJ Patrese! Esse é o crime, Patrese detonando! Danilo. Caquinhado. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando. O que, o que? Patrese, rock doido, Patrese, rock doido, Patrese, rock doido, Patrese, rock doido, vai! Patrese, rock doido, bota na pressão, Patrese, rock doido, bota na pressão, Patrese, vai! Bota na pressão, meu cocô! Bota! Na pressão, meu cocô! Bota na pressão, meu cocô! Tudo na pressão, na pressão, na pressão, vai! O coco tá muito louco, te avisar! Dá-lhe deitada! Te dá-lhe dentada, dentada, dentada, dentada! E dá-lhe essa dentada! Dá-lhe essa dentada violenta, violenta! Agora vai! Pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada, pintada. Foi no caqueado, caqueado, caqueado. E foi no caqueado, vem dançando, vem dançando. No Ponte das Flores, o animal chega chegando. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Vai gravando! Crocodilo! O orelha pirata em orelha! Comigo vai, vai! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava me mamando, vem mamando. E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando, filha? O quê? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. De fazer a mão no escurinho, faz barulho aí. Só quem tá solteiro dá o grito também. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das sinceras. Só quem tem amigo viado faz barulho aí. Quem tem amiga sapatão aí também. É agora. É muita agora vai ficar em Brasil. E bota no batidão, no batidão, no batidão. Bota no batidão e a galera vai no crime e o pra trás e detonando. Detona, detona, detona, detona, detona, detona, pra cima. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Agora, amigas, vai. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra ela, vai. Coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Um, dois, três, agora! Pra cima! Só as melhores aqui! Aqui. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. fortíssimo Júnior Peneira. O Júnior, vamos lá. Ah, esse tom de voz eu reconheço. E aí, professor Kleber? Tá na área, meu irmão. Os tops do comércio também aqui, ó. Bora, Robinho, como é que é? Júnior Ferreira, o Patrick Ferreira, Moisés Costa, toda a galera da família DX do Barreiro. Amanha, vai! E é pra dançar! Vai girando é o tal sal que tá chegando. Girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Todo mundo! Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. DJ pra trás, tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Alô, Melri! E a família Vermelhão já na área comigo! Aquele abraço! Joga a mão. E joga a mão! Uma atrás da outra! Vai! I wanna love you and treat you right. I wanna love you. É Bob! Meu parceiro Alan GDS e o Marlon GDS também aqui, ó. Mais melhor e vai! Meu parceiro Nenê da Red, ele também aí, Nenê. Toma! É muito caqueado! Muito caqueado e o bagulho vai doidando e o patrão detonando. Detona! As lojas digitais do Barreiro, é isso? Tá aqui comigo! Digitais do Barreiro, tô na área! E o quê? Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando... Me dê, babai! Patrese. E Marlon Bicho! Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Proprietário Biriga, o tsunami. A Verônica também, a Letícia. Um abraço a vocês. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Só os melhores. Tirar o pé dessa relação. Sei que me ama. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Mecânico. Uhul. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com meu coração. Aqui só as melhores, as principais. Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar. Dá-lhe que dá, dá-lhe. Caqueado! o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. DJ Marcelo Saudade, tá comigo aqui, ó. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo agora. Baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontos, filho? Pegazinho! Pegazinho Marlon! Playboy também do telégrafo! Eduardo e Kevin! A tu quer de novo? De novo, vai! Sigue bailando, mami, não pare. Acerca até meu pantalão, dale. Vamos pegando como animais. A galera do valor! Toma, toma, toma, toma! Depois que eu conheci o mal dela, depois que eu vi como ela dança. Meu parceiro Carlos Giovanni! O Max da Renda ali também, aqui um abraço! Só agora que eu me percebi. Diz! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Quê? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Caqueado, caqueado, caqueado. Novinha, eu quero te ver contente. O quê? Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tudo. Pra 13! Aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Senta! Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, diz pra quem é aquela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. É muita onda no boi, DJ! Uma sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá... Meu parceiro Atila do Pop! Já na área, área! Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre... E aí, Felipe? Você deu uma foda. O Everson também. Os malvados aqui, ó. Uma sentada, uma sentada. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Não para, não para, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. O Nilson Júnior da NET. Não. O Dudu do Rock. Nada. Aquele abraço. Não vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Pra detonar! Hello, can you go? Pra cima, vai! Bota pressão, meu DJ! No batidão, no caqueado, no gigado, vai! Agora é incrível! Agora! Na presença! Abraço, meu gel, Felipe! Na Santa Rita! E a galera vai! A putaria no pistão vai começar. O Lucas Teatro é meio do trem. O Anderson e a família Reda Limpeza hoje aqui no Croco. Abraço! Sem desespero, dá tapa de panela e puxa cabelo, vai bote. Não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. O WL, calma, mulher que fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa e o papai detonando tudo, tudo, tudo que é. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria. Crocodilo. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, catar. Fica na boa, fica na boa. E deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Vai quebrando, quebrando, quebrando. Quebra tudo assim, assim, vai. Vai quebrando, vai quebrando. E pra trás e detonando, detonando, detonando. E doida. E doida essa batida, e doida essa batida, e doida, bora dar de deitada pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma pressão, toma deitada! E o quê? Deitada, deitada, deitada, deitada, dá essa deitada, dá essa deitada, deitada, deitada. Essa deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Olha, deitada, deitada, deitada. Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Dance assim. Aí, Joãozinho. CDB também, o Leno. Leno da Redley, o Fábio. DJ Lendo. O Eliel. E a família Redley. Aqui, ó. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Dá-lhe, crocodilo! Leio e releio mensagens antigas de celular. É? Sua imagem embora, não paro de me torturar. Vamos dançando! Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. E o que? E o que? Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Eu errei, te o THC, perdoe. Cessé também do comércio. Vacilo, eu te perdoe. E aí, Gugu? E o Breno? Cadê bem? O amigo Orelha, a pirata. Vini Lopes. Todo mundo aqui, ó. Essa aqui é a nova do Croco. Bora da batida, bora da deitada, bora da deitada, deitada, deitada. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Dá deitada. O crocodilo para sentir a pressão. Entra na floresta e vê tudo escuro. Que Red Bull e garrafa de Chandon. Galera reunida é camarote, ostentação. Eu tô de boa, eu tô no croco. Eu tô de boa, eu tô no croco. Vale! É loucura, vai rolar dentada. Chama as novinhas, aqui não tem santa. DJs Gordinho, pressão. Pra trás e Marlon Beat é o Neto na visão. DJs Gordinho, pressão. Pra trás e Marlon Beat é o Neto na visão. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. O Marcelo Júnior, meu parceiro Felipe, a Debbie também, o Quinto. Louco. O Daniel, o Igor. Os caras doidos do telégrafo. O Diogo Bibas. Aí, Diogo. O Pipoca também. Produção do Dragão Light. Aqui, ó. Eu vou do crocodilo para sentir a pressão. Entra na floresta e vê tudo em escuro. Whisky, Red Bull e garrafa de Chandon. Galera reunida, camarote, ostentação. E tá deitada, deitada, deitada. quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E bota tudo nela, vai botando, vai botando. E bota tudo nela, vai botando, vai botando. Não para, não para, mulherada no charminho, no charminho, no charminho. Vambora, mulherada, não para, não para, não para, não para. Um, dois, três, só na hora, agora. Carla Fecha, do Barreiro. O Léo do churrasco aqui também. E o quê? Professor Cléber, segura o pagadão. Parceiro velha guarda, o parceiro Atila aqui. DJ do Pará. Muita onda! Leonel dos Humildes, Fortíssimo Júnior da Peneira, Farinha da Praia. Minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro. O Alan GDS também. O Alan GDS, todo mundo aqui, ó. Tranquei em casa até passar. E dance! Medo de sofrer por me apaixonar. Oh, oh, oh. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes. DJ pra trazer! Desse jeito, somos imperfeitos. Abraço pro Badela também, é, aqui comigo. Do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Fica contigo, me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Do jeito que o Batata pede, então toma. Ele tá valendo, pagodinho, ó. Paga o Melody. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Aí, Giovana. Talentoso. Giovana Daná. Seu olhar, enquanto te amava delirar. É dizer adeus. Tem mais uma. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. O Tiaguinho de Marituba. Mas vem da pedreira também aqui, ó. Só atração. E dança, dança, dança. Vou te amar sem medo. Flávia Araújo. A Brenda Medeiros também. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, não vou me entregar. Meu parceiro Nenê da Heri, a primeira dama aqui, ó. Dá pra pensar que tudo é bom. Eu vou te assumir. O quê? Tua mão vou pedir. Avisa aí, ó. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. É tudo na moral, tudo na moral. Dance, dance, marcante agora. A mulherada gosta, assim, ó. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Os apaixonados, vamos! Quanto tempo te esperei. E aí, Marquinhos? Filho Silva, Carol, o Lucas do Curió. Bora, Tito Miranda! Fiquei a te admirar. Tudo assim, na manha, vai! O quê? Quero te olhar, nem que seja de longe, te admirar. Quando DJ! Arrebenta pra 13! Estarei lá, cantando a mais bela canção, te admirando, da janela do meu coração. Não para, não! Thank you. Patrese. Aí, Tadeu Souza! Pra cima! Aquele dia que você se foi. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Dos meus olhos. Olha o gritinho! Caiu. Saudades lá do Vermelhão. Já bora aqui comigo, ó. Irmão do Tonelada, é Tonelada. Oh! Oh! Ele não, ele não. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma. Só as melhores. DJ Patrese. Agora. Da noite de amor, oh, oh, você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Só musicão. Assim dá demais, dá demais. Diz assim, ó. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. Você! Você. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Pra esquenta tudo. É no Ponte das Flores. O animal tá na área. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Tem alguém do Paysandu aí, tem. Galera do Paysandu tá aí, tá. Domingo agora tem um repá. Galera do Paysandu falou. E o Paysandu vai tirar forra. É verdade? Galera do Paysandu, dá um grito aí. Chama a galera do Clube do Remo agora. E a galera do Leão falou. E vai ser mais uma peia, meu irmão. Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Pra cima. Agora, amor e doida. Everybody's going to the party, have a real good. E doida. E doida. E doida. E doida. Agora. Dancing in the desert, blowing up. Pra ir doida tudo. E vem dançando, vem dançando, vem dançando, balança. Vidro fumê, rolando vários bags, som do último volume. Daquele clima! Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. Os menores sagaz. Os tops do comércio, senhor! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho. Meu parceiro Tito Mirado também! Tá na área comigo, um abraço, garoto! Contatinho do pai. Faz ela sentir. Família é. Quando é que ela se contrai, o macete é tu deixar com o gostinho de quero mais. Galera da Redley também tá na área aqui, ó! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do. Atenção, tá aberto! Do jeito, vai! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Só gostosa, vai, toma! Vai, toma! Só gostosa, tô possuída agora! Vai, vai, toma! É sinal! Vai, toma! Vai, toma! Só gostosa! Poço esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, você quer trair? Então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile. Quem vai trair o marido? É danadas. Foda-se, foda-se, foda-se. Doido, DJ. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Dá-lhe que dá-lhe. Olha o Breno dos esquemas. O Bigo Paraense também aqui, ó. Aqui, ó. Daquele jeito, doido! Eu preciso te ter. Vai! Eu não preciso mais beber. Eu só presente. É onda! Me deu onda. O seu sorriso me dá. E aí, Sandrinho? Você aqui comigo! Me deu onda, que vontade. GDC do comércio, amigo! Ei, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter. Ei, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama. Mais um! Depois que eu conheci o Mandela, Depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa. O top DJ do Pará. Se assanha, o top DJ do Pará. Vocês, vocês. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? O gritinho das solteiras. Que elas vão querer? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tão... E aí, Marquinhos Silva? Que elas vão... A Carol e o Lucas. Aqui, ó. Se amarrar pra quê? Prefiro tão solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. E aí, Jorginho? É mais uma do... Se acredita? Se acredita? Novinha! Essa novinha é terrorista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Meu parceiro Sidney as... e o Diego Tardelli também aqui, ó. O que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. E o quê? É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha, olha, olha. Mulherada, com vocês, vai. Ozão, quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a... E aí, bigo, parei, assiste. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo. Se joga, se joga. Chão, chão, chão, chão. DJ Patrese. O top DJ do Pará, DJ Patrese. O top DJ do Pará. Vai dançando, vai dançando. Hoje das flores, crocodilo detonando pela primeira vez. E a galera invade assim. E aí, Luciano? E aí, Marcos? Meu parceiro Paulo também. Todo mundo junto e misturar. Galera do Jurunas, do setor. Mas você ainda sobrevive. E o que? E o que? Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Pra detetizar. Sabe que dá, quem me vê dançando assim. Seu Janara, daqui a pouquinho detona tudo. Eu bebi, se duvidar, eu tô achando que deu agora pouco, então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu corto de novo, só pra você parar de besteira, só pra você... Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Eu tô numa relação. Celular. Se quiser brigar, pode se estressar. Fala assim, ó. Discutir, vai falar que...